de negócios. Mês fadadas ao ócio, assim a indústria cultural nos faz seus maiores sócios. Dinheiro move tudo, não, não, quase tudo nesse tipo. Tá de sagrada com ele, não me iludo. Lixo feito de propósito, distribuído na escala. Como nasce, vai a óbito, na velocidade da bala. Prepara, enquanto subestimam tua inteligência. E como escrevem com letras de fogo, onipotência. Primazia dos efeitos, pormenores dos clichês. Tudo dentro das leis, regidas pela estupidez. Os donos do din-din os manda, chuvas da arte. Foda-se conteúdo, que importa é tua parte. No bolso, eu ouço muita coisa por aí, mas quase nada me faz refletir. Evolui como homem, como ser humano. Mas é óbvio que isso nunca foi parte dos planos. Fórmulas, nada mais que fórmulas desgastadas. E quanto mais usadas, mais em nós são impregnadas. Os falantes do teu rádio, as telas de cinema. Todas as expressões de arte parecem ser o mesmo esquema. Distante, essa falsa liberdade asfixiante. Séculos a tudo isso, deixamos de ver adiante. Essa é a nossa indústria cultural. Será que eu sou chato ou pensamos igual? Produto descartável, seu prazer é maleável, te induzem a gostar sempre do mais desagradável. Ah, pra que manter sinceridade no canto? Atualmente a mídia impressa nos conduz ao quebranto. Eu vou do santo da clarissa que minha mente prevê, com frases simples e diretas que não vem da TV. Mas nem parece, e é desde os anos 80, os blá blá blás que a indústria cultural alimenta. Eu vejo a fome denunciada nos semblantes andarilhos, milhões arrecadados pelos fracos estribilhos. Não, pensando bem, eles são bons pra entreter os transeuntes confusos que não conseguem viver sem um. A miséria mora ao lado dos cultos. Minhas linhas são dotadas de sinceros insultos. Lástimas da terra entre vivos. A informação é escondida em caráter subjetivo. Conteúdo apelativo, ênfase comercial. Escrevem um cenário musical atual. Deixa eu jogar as minhas fichas no que eu acredito. Rap honesto de São Paulo, no silêncio reflito melhor.